Aqui é o rap do inferno, pode torcer o nariz. Eu sou mais uma penada que fala sobre o infeliz. András, com tua cruz de cabeça pra baixo. Sou contra aquele pastor que estoque até o último centavo. Bato de frente com a religião da discórdia. Boto idiotas de joelho, faço você vomitar a hóstia. Eu não estou aqui pra pagar simpatia, pelo contrário. Sou um monstro que nasceu com a missão de matar um vigário. Isso é necessário pra manter o equilíbrio, mas infelizmente nós vivemos um constante martírio. O sofrimento é infinito, pois a igreja incentiva o lamento, desapego em função da falsa doutrina. Com certeza esse é o clima no qual nós vamos trabalhar. Quem estiver disposto a me seguir, aquele zumbi vai ter que enfrentar. Estude pra derrubar os papagaios religiosos que tentarão te dominar pra te levar pro oratório, motherfucker. Saia desse caminho, não tem volta, não tem salvação, estará sempre sozinho. Tudo é enganação, lá em cima não tem ninguém pra te dar o perdão. Eu tô tentando te acordar, a cruz já caiu faz tempo, então só resta lamentar. Por favor, não me leve a mal, só estou sendo realista nesse mundo desigual. Saia desse caminho, não tem volta, não tem salvação, estará sempre sozinho. Tudo é enganação, lá em cima não tem ninguém pra te dar o perdão. Eu tô tentando te acordar, a cruz já caiu faz tempo, então só resta lamentar. Por favor, não me leve a mal, só estou sendo realista nesse mundo desigual.